Aqui na terra a fome continua, a miséria é um luto e outra vez a fome. Acendemos cigarro em fogos de napalm e dizemos amor sem saber o que seja, mas fizemos de ti a prova da riqueza, ou talvez da pobreza e da fome outra vez. E pusemos em ti, nem eu sei que desejo, mais alto que nós, e melhor e mais puro, e melhor e mais puro. No jornal soletramos de olhos tensos maravilhas de espaço e de vertigem, salgados oceanos que circundam ilhas mortas de sede onde não chove, mas o mundo astronauta é boa mesa e as bombas de napalm são brinquedos onde come brincando só a fome, só a fome astronauta, só a fome.